tem a hora certa de agir. Aceite o seu tempo. Deus tem os seus motivos e mistérios. São muito mais altos os seus pensamentos. Talvez tenha sido longa a espera. Você até se desespera com tanta ansiedade. Mas as promessas de Deus não envelhecem, nem perdem sua validade. Deus tem a hora certa de agir. Aceite o seu tempo. Deus tem os seus motivos e mistérios. São muito mais altos os seus pensamentos. Talvez tenha sido longa a espera. Você até se desespera com tanta ansiedade. Mas as promessas de Deus não envelhecem, nem perdem sua validade. A promessa continua de pé. Deus vai mostrar quem é na sua vida fiel para cumprir tudo o que lhe prometeu. E você vai cantar e vai se alegrar onde Deus lhe levar. Aqui nesta terra, quem sabe o relógio de Deus já não iniciou contagem regressiva. Vai ser grande a surpresa, tudo isso em questão de dias. O trabalhar de Deus nem sempre a gente entende. Às vezes ele faz assim, é de repente. De repente as portas vão se abrir. De repente o cenário vai mudar. Não dá pra imaginar. Você vai ficar como quem sonha. De repente as muralhas vão cair. De repente o cenário vai mudar. Posso até profetizar. O que antes não deu certo, agora vai dar. A promessa continua de pé. Deus vai mostrar quem é na sua vida fiel para cumprir tudo o que lhe prometeu. E você vai cantar, vai e vai cantar, se alegrar onde Deus lhe levar. Aqui nesta terra, aqui nesta terra. Quem sabe o relógio de Deus já não iniciou contagem regressiva. Vai ser grande a surpresa. Tudo isso em questão de dias. O trabalhar de Deus nem sempre a gente entende. Às vezes ele faz assim.